Quinta-feira Santa. Pela manhã de quinta-feira, primeiro dia dos pães ázimos, estando Jesus em Betânia ou provavelmente a caminho de Jerusalém, os discípulos perguntou onde celebrariam a Páscoa. O Senhor encarregou Pedro e João dos preparativos. Ide à cidade, à casa de tal, e dize-lhe, o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Os dois discípulos obedeceram e aconteceu tudo como Jesus havia dito. Assim a ceia foi preparada na casa daquele homem bem-aventurado. Jesus chega a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Chegando o Senhor com os outros discípulos a Jerusalém, foram na casa do amigo que o estava esperando. Encontraram tudo preparado, o cordeiro, as ervas amargas, os pães sem fermento e tudo o que era necessário para celebrar a Páscoa. O Senhor iniciou a cerimônia na hora indicada, sacrificaram o cordeiro e assaram-no, aspergiram com sangue a soleira da casa e a seguir o Senhor calçou as sandálias, cingiu as vestes e ficou de pé, os apóstolos fizeram o mesmo. Depois comeram rapidamente, como que de passagem, o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Os judeus faziam tudo isto em memória da libertação e saída do Egito. Para nós, um símbolo da libertação do pecado que haveríamos de conseguir, graças ao sangue derramado por Jesus Cristo. Neste momento, o Senhor dava início à sua paixão. Concluída a cerimônia, assentaram-se para a ceia habitual. Enquanto comiam, o Senhor com toda a ternura manifestou o grande amor que sentia pelos apóstolos, dizendo como tinha desejado cear com eles antes de morrer. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Aconteceria um mistério grandioso naquela ceia, que somente o infinito desejo do Filho de Deus poderia realizar. Contou que aquela era a última ceia que não voltaria a cear com eles, até que estivessem juntos no banquete celestial. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações, por isso estareis junto de mim quando eu triunfar, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Consolando os apóstolos porque ficariam órfãos, o Senhor prometia uma grande herança depois da morte. Judas continuava entre eles dissimulando a traição. Com toda a misericórdia, o Senhor comia no mesmo prato, com um homem que pensava somente no momento de entregá-lo. O Senhor, conhecendo o segredo, tentou abrandar-lhe o coração com um lamento. Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Ao ouvirem isto, todos começaram a ficar desolados e se olhavam assustados. Mesmo estando com a consciência limpa, cada um perguntava com humildade, porventura sou eu? Estavam 13 à mesa e molhavam pão no mesmo prato, 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Os apóstolos queriam saber quem era o traidor e assim acabar com a suspeita e o temor entre eles. O Senhor, porém, queria salvar Judas e não revelou completamente o segredo, para que o ódio dos seus companheiros não o levasse à perdição total. Jesus, pelo contrário, acentuou mais a amizade que Judas desprezava com sua traição. Em verdade vos digo, aquele que há de me vender não só está à mesa comigo, como também pôs comigo a mão no prato. O Filho do Homem segue o caminho da cruz por vontade própria, por obediência ao Pai e assim salvar os homens. Mas aí daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. O traidor pensa que triunfa e que ganhará amigos e dinheiro, mas na realidade caminha em direção ao tormento eterno que seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Descoberto pelo sinal de molhar o pão no prato, Judas sem nenhum embaraço perguntou, Mestre, serei eu? O Senhor com voz baixa, para que os outros não ouvissem. Respondeu, tu o disseste, que quer dizer sim, segundo o modo de falar dos hebreus.